Catuba, no alto do Corcovado, um preto velho assentado, cismarento, olha o mar. E noite adentro, com as estrelas conversando, continua esperando, sim, a moça regressar. Faz muito tempo, numa festa de São João, com a filha do senhor barão, senhor moço, fui dançar. E os dois se vendo, se gostaram, se amaram, e por Deus então juraram nunca mais se separar. Foi levar para ajudar esse casal enamorado que havia combinado fugir pra capital. Mas traiçoeiro, um escravo da fazenda, além da casa da moenda, tinha o moço assassinou. E sim, assim, a escravizada, sua sorte, fui mandada para a corte e de lá não mais voltou. Em Ubatuba, no alto do Corcovado, um preto velho assentado, cismarento, olha o mar. E noite adentro, com as estrelas conversando, continua esperando, sim, a moça regressar.